O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também. Se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Dois rios inteiros.